Mas o caso é que os moleques são treinados pra caçar mulher. E isso vem desde o berçário. Se você não azarar, a enfermeira boa vai crescer otário. Ou então vai ser da turma do Lafon. Luana! Para com isso, Haroldo, hétero machão. Que há? Não precisa disfarçar. O que falam disso são calúnias. Ah, vai enganar. A escolha é sua, liberdade sexual. Mas se você quiser ser hétero e poder dizer eu sou normal, mesmo assim você passa por um processo educacional que super valoriza o sexo. Mas se você for fêmea, tem que reprimir ou vai levar má fama. Joga pedra na gente. Desde pequeno você recebe as influências, o que é um exemplo pros meninos, pras meninas. É uma indecência. Todo pai quer que seu filho seja um pensador? Não, um cavaleiro. Não, um comedor. Um Dom Juan, um bam, bam, bam, rei da cocada preta. Ah, pra comer cocada, pai? Não, é pra comer. Pai, como é que a barriga da gente cresce? Minha filha, agora não. Vai brincar de boneco de sucesso. E você, filhão? Vai brincar de médico lá na vizinha. É assim que o cidadão aprende a ser galinha. Chamar as donzelas de cadelas, olhando as bundas na praia. Correr feito um cão, abanando o rabo por um rabo de saia. Não posso ter um rabo de saia. Não posso sem um rabo de saia. Isso não é qualquer rabo de saia que me domina. Tem menina com que eu só saio por causa da vagina. Pera aí, tô meio confuso. Só sei que não é pra fazer amor. Faz o quê? Eu cruzo, uso, abuso, satisfaço minhas necessidades. Mas no fundo que eu procuro uma mulher de verdade. E a mulher que me mereça merece que eu seja fiel. Pera aí, deixa eu atender o Grambel. Alô, eu sei que você tá namorando, mas sai comigo hoje, Biel. Ai meu Deus, não faz isso, assim eu não vou pro céu. Mas saber que vou pro céu não me deixa feliz. A carne é fraca. É, adivinha o que que eu fiz? Não vou dizer, mas se é pecado, foi Deus quem criou. E como diz o ditado, o diabo aperfeiçoou. Hora do rango. O senhor aceita uma panela de salmão? Não, meu prato predileto é a costela de Adão. Não serve um peito de peru ovos? Eu nem provo e reprovo. Vê um rabo de saia e traz logo. Posso ver um rabo de saia? Não passo sem um rabo de saia. Eu acho que talvez seja melhor seguir um instinto. Vem cá, mulher, você pinta com meu pinto? Ah, sim, não, tem que ter um papo cabeça, um caô. Qual é teu signo? Vamos pro motel? Demorou. Eu nem quero saber se é mulher de alguém. Eu vou fazer que nem o Pac-Man. O que que tem? Se a sua namorada me dá mole, hein? Tem culpa eu? Tem. Oba, me dei bem. Tem fogo. Que? Tô mais aceso que um isqueiro. Se tu quiser, eu apago seu fogo feito bombeiro. E depois te jogo no cinzeiro. Mas primeiro eu te bebo, te como, te cheiro. Te fumo, pois aprendi a ver as mulheres como um objeto de desejo, um sonho de consumo. Nesse imenso shopping center, um bom par de pernas deixa a gente feito capitão caverna. Um primata, mas não sou maluco feito paiacan. Diz aí, maluco, expor pra mais não mata. Se a mulher que me provoca, eu não sou de aço. Eu te ataco feito pitbull. Eu viro Tyson, mas não me joga atrás das grades, longe da gandaia. Eu passo fome, mas não passo sem um rabo de saia. Não posso ter um rabo de saia. Não posso sem um rabo de saia. Tem rabo de saia que você olha depois e se pergunta: pelo amor de Deus, como é que foi possível? Baixei o nível, que coisa horrível. Isto é incrível. Mas não me chame de mal comportado, gente. Eu me comporto exatamente de acordo com o modelo existente para o homem do mundo atual. Não sou nenhum tarado, nenhum maníaco sexual. Atire a primeira pedra